Pois é, queridos amigos, eu sou o Gabriel Figueiredo e tá começando mais um Fuleiros Drop pra você. Esse que é um episódio especial onde cada um do grupo dá uma dica do que consumiu na semana. E aí, todo dia tem conteúdo novo pra você que frequenta o Fuleiros Pop. E hoje eu vou falar sobre Origin, série original do YouTube. Eu acho muito interessante o fato do YouTube tentar, né, entrar aí nesse mercado de streaming de conteúdos originais, porque aumenta, né, a concorrência aí dos que estão fazendo esse tipo de entretenimento. E a gente sabe que quando aumenta a concorrência, a tendência é que a qualidade das coisas aumentem. Durante muito tempo aí a Netflix ficou sozinha no mercado, fez seu nome, e aí agora está surgindo aí outras plataformas para tentar aí competir com ela dentro desse mercado que é muito amplo, né? As pessoas realmente consomem esse tipo de conteúdo pela facilidade, né? Diferente da televisão ali, é sob demanda. Então é só chegar, dar o play e assistir a hora que você quiser. O YouTube aí tá arriscando e eu fui lá para conferir essa série Origin para ver qual é que é, para ver se eles estão, como que eles estão entrando, né, nesse mercado que é disputado. A minha opinião, não a da série, minha opinião sobre a entrada do YouTube nesse nicho de entretenimento é que talvez possa ser um tiro no pé, né, visto aí a quantidade de investimento, e sem contar que o YouTube não é uma plataforma só para isso, né? Ele divide aí, vai acabar dividindo aí os seus serviços com outros recursos, né? Não sei, veremos. Sobre a série, Origin é uma série de ficção científica que vai contar a história aí de uma nave espacial responsável por tirar algumas pessoas da Terra para colonizar outro planeta, né? A Terra está com problemas, é um futuro distópico padrão, né? Então a Terra está com problema de pobreza, está com escassez de comida, a violência está extrema. Então essa empresa particular decide enviar algumas pessoas para colonizar aí esse outro planeta, certo? Acontece que, como, né, toda história de ficção científica, alguma coisa dá errado. A população da nave inteira tem que sair embora, né? E só que algumas pessoas ficam. E aí a história conta a história dessas oito. A série começa com essas oito pessoas e elas tentando aí descobrir o que aconteceu e tentando sobreviver no meio dessa confusão toda. Nada novo dentro do cenário de ficção científica, no cenário de séries. Porém, o que é interessante é que o roteiro, ele tem a mesma estrutura que Lost tinha, não sei se vocês lembram, que é aquela estrutura do Magic Box, que é aquela estrutura que nem você nem os personagens sabem o que está acontecendo e todo mundo vai descobrindo o que está acontecendo durante, né, a série. Outra coisa interessante que, puta, caiu bem demais foi o fato de que cada episódio conta o background de um personagem diferente, igual Lost. Então, assim, existem situações peculiares ali que eles estão passando e esse personagem tem lembranças, né, da vida pregressa, da vida antes da nave, e que isso ali acaba justificando algumas ações que eles têm durante a estadia dentro da nave. Isso é interessante porque você vai conhecendo cada personagem aos poucos, você fica curioso para saber o que vai acontecer, quem vai ser o próximo personagem, né, a ser exposto ao público. É uma estratégia muito interessante, cara, de se contar uma história, principalmente quando você precisa arriscar, né? Igual o YouTube está fazendo, quando você precisa arriscar entregar um produto com um investimento baixo. Então é uma excelente estratégia de roteiro para te prender. A primeira temporada é curta, tem ali 8 ou 9 episódios, e nesse esquema você acaba assistindo tudo muito rápido, porque você fica animado, você quer saber o que vai acontecer e tudo mais, e cada personagem tem uma história, então você não fica entediado com, por exemplo, a história principal, porque dentro da história principal existem pelo menos 8 subplots que você vai ficar sabendo durante os episódios, né? Os atores não tem, acho que, ninguém assim muito relevante, né? Tirando ali os dois Harry Potters que estão ali, que é o menino que faz o... Eu não vou entregar nomes pra vocês, porque também, né, é o Malfoy, que faz ali o Harry Potter, e a Tonks, né, que inclusive fez Game of Thrones também. Ela faz aquela selvagem do Game of Thrones. Que eu reconheci, foram só esses dois. O resto do elenco é um elenco, digamos assim, genérico, mas que funciona e que ali é carismático dentro das suas limitações, certo? Uma série que eu recomendaria, né? Ela passa rápido, você nem sente. A história, ela é minimamente interessante e, como eu disse, tem esse formato que te deixa curioso. E é diversão, cara. É entretenimento, uma ficção científica. Você vai se divertir se você gosta, né, do... Embora não tenha nada novo, mas se você gosta do estilo, pode te agradar. Se você não gosta do estilo também, pode te agradar, porque tem outros elementos ali, que vão usar apenas a ficção científica como fundo, né, como background. E isso é muito interessante porque também aumenta o range de pessoas que estão assistindo a série, certo? Essa então é a minha dica da semana, onde em série original do YouTube. E assiste lá, o primeiro episódio está de graça na plataforma e eu acho que compensa muito, vocês vão gostar, certo? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio, valeu e falows!